Saudade dos amigos que morreu na boca. Com a R fez seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Morreu trocando tiro pra não morrer de fome. Na parede tem seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Trem. Eu vou te contar uma história do menor que se perdeu. Puro e cristalino, mas a mente escureceu. A missão do menor foi na risca até o final. Meu mano era disposto, não sabia a hora de parar. Quando a barca embicava, ele aplicava fuzil na bandoleira e ser granada. Nunca abandonou o plantão, sempre preparado pra matar. Saudade dos amigos que morreu na boca. Com a R fez seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Morreu trocando tiro pra não morrer de fome. Na parede tem seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Brabo na troca de tiro, mela dedo no gatilho. Por que fez isso comigo? No AR tem seu nome, deixou saudar. Tá fazendo falta na comunidade. Menor era porém, não tinha maldade. Eu vi o menor frente a frente com a morte. Tentou reagir, mas não teve sorte. São relatos do outro, de uma vida bandida, de um menor criminoso. Que levava nunca na vou te esquecer, ah. E aonde eu for, grito seu nome na esquina. Nunca vou entender. Esse é o grande jogo, é o jogo da vida. Perdi um grande amigo que eu conheci na firma. Bachuca era o seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Morreu trocando tiro pra não morrer de fome. Na parede tem seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Estranho. Um minuto de silêncio por mano que se foram e deixaram saudade aqui. Os que defenderam a favela e morreram por ela jamais serão esquecidos. É fácil julgar e difícil entender que os menores em patente que tá envolvido. Também tem que manter na troca de tiro. Aí eu quero ver quem sustenta a resposta em dia de operação. Estampadão na blusa, foto de alguns cria. De alguns cria, solidão corrói a saudade judia. Vários menor bom nós perdeu nessa vida. Vida louca, vários de questão que seguiu a risca, mas morreu com a roupa e não teve outro. Oportunidade de ter uma vida fora da boca. Pegou a R e fez seu nome. Menor de idade só que sujeito homem. Que Deus te guarde onde você estiver. Faz um que meteu a mão pra não passar mais fome. Saudade dos amigos que morreu na boca. Com a R e fez seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Trocando tiro pra não morrer de fome. Na parede tem seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome, seu nome.